Quem gosta de pessoas preguiçosas, levanta a mão. Quem gosta de preguiçosos, levanta a mão bem alto. Ninguém. Ninguém gosta. Quem aqui é dono de uma empresa ou dirige um setor de uma empresa e quer funcionários preguiçosos, vem aqui na frente, nós vamos orar para você receber muitos preguiçosos. Vem aqui. Ninguém quer. Claro que não. É óbvio que não. Nem Jesus quer o preguiçoso. Viu? Vamos olhar nesta palavra de Deus? Veja comigo ali, capítulo 13 de Lucas. Dr. Lucas escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, deixou aqui essas lindas palavras registradas para nós. Veja ali, Lucas 13, 22. Se nós não queremos uma pessoa preguiçosa, descuidada, para cuidar das coisas naturais, o Senhor não ia querer alguém para cuidar das coisas espirituais preguiçosos, né? Veja ali comigo, 13, 22. Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar, mas não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós, do lado de fora, começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Ele vos responderá: não sei de onde sois. Então direis: comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinavas nas nossas ruas. Mas ele vos dirá: não sei de onde sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidades. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaac, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Muitos virão do oriente e do ocidente, do norte e do sul, e tomarão lugares à mesa do reino de Deus. Contudo, há últimos que virão a ser primeiros e primeiros que serão últimos. Essa palavra, se você meditar mais profundamente nela, essa palavra devia nos colocar quase em desespero, em medo. Um santo medo. Você percebeu que quando Jesus estava indo para aquela que chamavam a cidade santa, Jerusalém, e foi naquela cidade santa que mais se manifestou que não era santa. Ali mataram ele. Ali ele foi rejeitado ao extremo de ser assassinado. Pois no caminho para essa cidade, alguém faz uma pergunta no meio da multidão e pergunta: Senhor, são poucos que vão se salvar? O que você acha? São poucos ou são muitos? 30 e poucos anos atrás, quando eu conheci Jesus, haviam pouquíssimos evangélicos, pouquíssima gente crente ainda. Quem é mais velho aqui lembra e sabe do que eu estou falando. Tinha pouco. Olha, dava às vezes para contar nos dedos, numa empresa, quem era cristão, num setor de trabalho de uma empresa pública. Não, pouquíssimas pessoas. Mas a grande maioria daqueles cristãos tinha palavra. Se combinasse final do mês eu te pago, era final do mês. Se dissesse dia 10 eu estou te devolvendo um empréstimo que o irmão me emprestou, era dia 10. Mas com os tempos foram passando, o povo evangélico cresceu tremendamente. E hoje parece que a coisa não é mais bem assim. Cresceu no volume e enfraqueceu muitos setores, enfraqueceram naquele compromisso com Deus, de ter palavra para honrar a Deus e para honrar os próprios compromissos. Estou errado no que falo ou você também tem percebido coisas desse tipo? Olhe para cima. Pode olhar, faz favor. Essa cobertura que nos protege custou mais ou menos 50 mil reais. 7, 8 anos atrás. Toda essa estrutura de ferro, telhas especiais e tudo mais. Quando viemos para cá não tinha nada. Isso era um prédio abandonado, sem teto, sem nada. Muitos de vocês estavam aqui nos primeiros dias. Muitos de vocês botaram dinheiro numa janta que nós fizemos, lembra? Fizemos uma janta para quem é novo na igreja e nós combinamos que naquela noite nós gostaríamos de ganhar esse telhado, o valor dele, mais ou menos 50 mil. E esse valor entrou numa noite. Os irmãos botaram a mão no bolso, nós dissemos, você não veio aqui jantar, nós explicamos antes da janta, estou te convidando para vir na janta e é para dar uma oferta para o telhado. E não é pequena, não. Eu acho que nós éramos, que uns, se eu não me engano, uns 40 e poucos casais, 50 casais. Lembro disso? Quem estava lá naquela janta aí? Olha aí, ó, não foi assim? E irmãos deram sacrifício, foi o dinheiro do sacrifício, não foi a oferta que estava sobrando. E nós ganhamos o valor desse telhado. Sabe por que nós tivemos que fazer isso? Foi lindo aquilo. Porque antes nós tínhamos ido no comércio, pedir empréstimo, pedir para fazer financiado toda a estrutura de ferro. Qual foi a nossa descoberta? Não estamos dando crédito para igrejas. Nós não sabíamos disso. Nós nunca tivemos problema com o comércio. Desde que estamos em igreja, estou aqui em Canoas há mais de 20 e poucos anos, nunca ficamos devendo, nunca atrasamos uma conta, absolutamente nada. Por que não queriam então nos financiar? Qual foi a nossa triste surpresa? Qual foi? Você sabe, né? Muitos já ficaram nos devendo e nunca mais nos pagaram. Por isso não damos mais crédito para igrejas, para pastores. Essa gente não paga as contas. Que triste. É ou não é? Quando nós somos chamados para ser o exemplo da humanidade. Foi-nos negado o empréstimo, não por defeitos nossos, mas por defeitos de... Se dá para dizer irmãos, não sei se dá para dizer irmãos, viu? Eu acho que não. Primos. E ainda está muito bem dito falando em primos. Olha o que o Senhor diz aqui, quando alguém lhe pergunta, são poucos. E o Senhor disse, esforçai-vos, te esforça. Se tu quer chegar lá no final e entrar no céu, te esforça. Caso contrário, vai ficar pelo meio do caminho ou vai bater a porta lá e o Senhor diz, sai daqui, eu não te conheço. Porque ao longo da tua vida, praticastes injustiças, injustiças, desonraste o meu nome. Esforçai-vos, porque diz aqui que a porta do reino de Deus é estreita. Você tem observado, e eu também, nós olhamos o que está acontecendo na sociedade, olhamos o que está acontecendo, inclusive, na igreja de Cristo em geral. Sabe o que tem acontecido muito? A porta está sendo alargada. Jesus disse, ela é estreita. O caminho nosso com o Senhor não é largo, não. Não dá para viver com Deus de qualquer maneira. Alguns diziam antigamente, um pé na igreja e um pé no mundo. Não dá. Não dá para você, ah, eu quero ser crente, eu quero os benefícios do evangelho, mas não quero a exigência do evangelho. Eu quero tudo. Amém, meus irmãos? Ser crente não é fácil, não. Numa sociedade sem Deus. Mas nunca foi fácil, não é só agora, nunca foi. Aliás, no início do cristianismo foi mais difícil que hoje. Lá os irmãos eram crucificados, eram comidos por leões, eram chifrados por touros selvagens dentro da arena, eram passado piche no corpo deles e penduravam num pedaço de madeira e tocavam fogo. Assim foi o início da nossa fé. Foi abaixo de sangue e de morte que esse evangelho chegou a nós, meus irmãos. Bom, comparado àquele tempo, hoje está fácil. Hoje eu vejo artistas, jogadores dizendo que agora são cristãos. Alguns são mesmo, é verdade. Mas tem uma turma aí que era do mundo, só trocou, agora sou evangélico. E continua rebolando nas suas dancinhas malignas que aparecem na televisão e coisa do gênero. Em geral, vocês sabem do que eu estou falando. Tem cara que era falcatrua, agora é evangélico, continua fazendo falcatruagem. Isso não é cristão. Nós temos que ter claro o que é um cristão, como vive um cristão e o preço que nós pagamos de ser cristão. Certo ou não, irmãos? Claro. É apertado o caminho. Não é fácil. Se fosse fácil, Jesus não diria, esforçai-vos. Da onde Jesus tirou essa palavra, esforçai-vos? Sabe o que é o termo lá na língua original que foi escrito no Novo Testamento? Agonizai. Quando fala de agonia, o que te lembra? Normalmente nós lembramos alguém que está ali à beira da morte, agonizando. Mas não é do contexto hospitalar que Jesus tira essa palavra. Jesus tirou essa palavra do contexto atlético. Que um atleta se dominava, ele cuidava da alimentação, ele praticava o esporte até chegar o dia da luta. Ele treinava, suava, ele ia exaustão para no dia ele vencer. É dali que Jesus diz, pratica a vida cristã, te esforça, te dedica à exaustão. Se você quer chegar lá no fim, a vida cristã, meus irmãos, não é um passeio. Sabe o que a Bíblia diz que nós ganhamos quando a gente se torna crente? Nós ganhamos uma armadura. Efésios capítulo 6. A armadura para que é? No mundo antigo era para lutar. Ganhamos uma couraça para nos proteger, ganhamos sapatos especiais para não resvalar, ganhamos uma espada, um capacete, tudo isso, um cinturão para firmar toda a roupa. É isso que a Bíblia diz que nós ganhamos. A vida cristã é cheia de lutas, mas é uma bênção. É ou não é, meus irmãos? Agora, se a vida cristã fosse um passeio, claro que não tinha na época, mas sabe o que, que o Senhor ia nos dar? O que, que um turista normalmente tem pendurado que você logo vê que ele é turista? Uma máquina fotográfica, né? Todo mundo sabe que ele é turista, agora daqui a um mês vai estar cheio de turista aqui. Nós não ganhamos uma câmera fotográfica, nós ganhamos uma espada, um capacete, porque é luta. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque muitos vão tentar, mas não vão conseguir. Se você observou aqui, vai ficar um tipo de gente de fora. E não é o cara que está fora da igreja. Hoje estou falando para dentro da igreja. Ah, vai ficar de fora lá, o cara que é mundano, o ateu. Claro que esses já estão fora. Se não se converterem, estão fora. Mas vejam quem vai ficar de fora. Percebam quem vai bater na porta. Já foi fechada a porta. Verso 26. Comíamos e bebíamos da tua presença. Quem é que vai ficar fora? Os papas Santa Ceia. Você já viu que tem às vezes culto de Santa Ceia, que algumas igrejas enfatizam muito. Mas para que tomar ceia se o cara não quer mudar de vida? Para que comer o pão e o suco que nos remete ao que o Senhor fez por nós, se eu não quero ter mudança de vida? Pão e suco não resolve o nosso problema, viu? Pão e suco, se nós beber aquilo ali só por beber, não resolve o nosso problema. Pessoas que estiveram perto do Senhor, comíamos e bebíamos na tua mesa, Senhor. Pessoas que foram, vamos dizer assim, amigas do Senhor, se dá para dizer amigas, mas que estiveram ali em volta do relacionamento dele e se perderam. Pessoas que ouviram, olha aqui, ensinavas nas nossas ruas. Pessoas que provavelmente, onde Jesus ia, muitas delas foram. Eu quero ouvir esse homem. É muito bom ouvir ele. Dá uma paz interior. Dá direção para a nossa vida, mas não faziam. Essas pessoas ficaram fora. Não está falando dos ateus. Não está falando de quem não quer saber de Deus. Está falando dos de dentro. Você percebeu o perigo que existe para nós? Para nós. Não adianta querer falar dos outros, vamos falar de nós, da igreja, do meio cristão. Se você morresse hoje à noite, você estaria salvo ou não? Tua vida estaria para sempre com Deus? Ou você diz, ah, pastor, eu não sei. Ou talvez outros tenham a convicção negativa, eu estaria perdido. É melhor ter a convicção hoje à noite. Eu estou perdido, pastor. Do que ter uma falsa convicção, eu estou tudo bem, quando está tudo mal. Sabe quando é que uma pessoa se converte? Ou se ela está longe de Deus, quando é que ela realmente volta para Deus? Quando ela tem convicção da sua miséria. Falei aqui outro dia. Quando nós temos entendimento de quem nós somos, da nossa miserabilidade humana, a nossa miséria. Então nós começamos a ter entendimento real do amor que Deus tem por nós. Enquanto a gente achar, não, pastor, mas eu ainda dou meu jeito, eu ainda sou um homem bom, uma mulher boa, temos que ser, mas isso nunca valerá como argumento para nos apresentar diante de Deus. Só tem um argumento para nos apresentar diante de Deus, ou aquele pedido, tem misericórdia de mim, Senhor. Nós só temos, não nós próprios, mas nós temos só o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só Ele, eu não tenho outro. Se você chegar diante de Deus hoje à noite, se Deus te chamar hoje à noite, o que é que você vai dizer para Deus? Ah, Deus, ainda ouvi a pregação, agora no domingo à noite, ainda há poucos minutos atrás, se você cair morto ali na rua. E aí? Ouviu e fez o que com isso? E eu ouvi muitas pregações, Deus, e eu dei meus dízimos, dei minhas ofertas, e eu fui tudo de bom. Isso eu vou dizer, é nada mais que o nosso dever. Abaixo disso já estamos em débito, muito mais. Mas só temos uma coisa para nos apresentar diante de Deus. Deus, está aqui o teu filho, que foi na cruz no meu lugar. É só isso que eu tenho. Eu não tenho argumento, eu não tenho outra justificativa, eu não tenho obras para me apresentar diante de Deus, não tenho nada. O caminho, meus irmãos, é estreito. Comparado do jeito que anda a sociedade aí fora, o caminho é estreito. Não alargue você, e se alguém está largando o caminho, não vá por aí, porque é um caminho de morte. Há um tempo atrás eu vi uma propaganda e soube disso. Venha para essa igreja, dízimo a 8%, promoção. Por que que estão alargando o caminho de Deus? Por quê? Venha para a nossa igreja é mais liberal. Ela deixa cada um fazer o que quiser, ela não se intromete na vida de ninguém. Venha para cá e atrai multidões. Se você congrega aqui, você está me dando a liberdade de maneira santa, me intrometer na sua vida. Está me dando ou não? No momento que você disse, pastor, essa é a minha igreja, tu é o meu pastor. Essa liderança da igreja, eu me submeto a ela, então você está nos dando direção para biblicamente te ajudar. Sabe o que acontece? Às vezes a gente vai fazer uma abordagem, e eu sou muito cuidadoso nisso. E tu fala para alguém, irmão, a vida cristã não é assim. Às vezes num detalhe, já fica brabo com o pastor, já vai para a igreja do vizinho, e o vizinho lá, vem para cá, que vale aqui, todo mundo é bem-vindo. Meus irmãos, está errado, está errado. Quando teu pai e tua mãe te chamavam atenção em casa, você foi para a casa do vizinho? Foi morar na casa deles? Todo filho adolescente, de vez em quando, diz, ah, pai, eu não gosto de ti, a nossa família, só que em casa que não pode. Já aconteceu isso na casa de vocês? Lá na casa dos amiguinhos, lá pode tudo. Então vai morar lá, meu filho. Não, com nós é assim. Vai morar lá. Às vezes o marido não está muito satisfeito com a esposa. Essa minha esposa não é muito boa. Oh, dos outros que é maravilhosa. Vai morar com elas para tu ver. Vai morar. Não vai, tá? Não, mas a gente às vezes começa a sonhar um sonho maligno que no outro lugar é melhor. A outra família é melhor. Deixa Deus te corrigir. O caminho é estreito e se alguém alargar a porta para ti, ah, aqui é mais tranquilo. Não. Talvez você, pastor, jejuar é difícil. Claro que é. Se fosse fácil, nós estávamos jejuando todos os dias. É fácil jejuar ou difícil, irmãos? É difícil, tem que sacrificar a carne. Tem que negar o que a nossa carne, a natural, quer. Comida. E é bom comer, não é? Tem uns irmãos aí que acham tão bom que já estão passando da conta. Né? Mas é bom se alimentar, dá prazer para a gente. Mas tem dias, tem momentos da nossa vida que é consagração a jejum. Orar. É fácil orar. Às vezes você está todo preocupado e as coisas não saem da tua cabeça e você tem um aparelho doméstico ligado, um rádio, uma televisão, um computador e a nossa cabeça está a milhão e você não consegue parar para orar. Sabe o que o apóstolo Paulo disse? Romanos capítulo 15. Que orar é uma luta. A mesma palavra que Jesus usou. É um esforço. É esforço ou não orar? Poder parar, te ajoelhar, ou mesmo sentado lá no seu sofá, na sua cama. Você poder se aquietar com a sua Bíblia na mão, deixar Deus ministrar a palavra dele para ti, a sós ou em família. Orar ali e se aquietar, fazer aquietar a tua alma. Não é fácil fazer aquietar a alma. Mas é necessário. é esforço. Isso que a palavra de Deus diz. O apóstolo Paulo falou de um homem chamado Epáfras. E esse homem diz que ele tinha um ministério de oração, ele se dedicava intensamente a orar. E diz lá a palavra que ele se esforçava. Está te esforçando? A vida cristã é composta de muita coisa maravilhosa, é bênção, é paz, é alegria. Mas também esforço. Bom, na vida ninguém cresce sem esforço, né? Meus irmãos, você viu alguém crescer sem esforço? Veja o pessoal que recebe herança. Um filho ganha uma herança tremenda do pai. Não custou nada para aquele filho. Como dizemos, ganhou de mão beijada. Provavelmente. Como ele não sabe a dor e o sacrifício do pai, às vezes do avô, para conquistar tanta coisa. Provavelmente ele vai gastando aquilo, e vai gastando, e vai gastando. E já é comprovado que as empresas, no máximo, chegam à terceira, no máximo à quarta geração. Pai, como é que... filho, o avô e às vezes o bisavô. Mas bisavô é muito difícil. Geralmente é três gerações. Acabou a empresa. Por quê? Porque o neto não sabe o que custou para o vô. É assim. Espiritualmente, os mais jovens, de repente nossos filhos, estão andando no evangelho, mas eles não sabem quanto custou para nós lá no passado. Você que está aqui nessa igreja, Deus tem nos dado muita bênção como igreja, mas os que chegaram mais recentemente não sabem o sacrifício dos primeiros dias. E os sacrifícios que continuam sendo feitos em oração, em jejum, em busca, em vigília, em consagração, em dedicação, te esforça. Você se esforça para ganhar dinheiro, não se esforça? Mas o dia que você morrer, você não vai levar absolutamente nada. E todos nós nos esforçamos e tem que se esforçar. Mas você não vai levar nada. Isso não é agora, para de trabalhar, larga de mão. Não, é trabalho sim. Lembra a palavra de Jesus? Trabalhai, não pela comida que perece, mas por aquela que subsiste, que vai durar para a vida eterna. Trabalha por isso. Eu olho para vocês e muitos de vocês eu conheço a profissão, a condição financeira. E alguns eu conheço aqui há mais de 20 anos. E todos nós estamos devagarinho, devagarinho melhorando de vida. É ou não é? Não é só porque o país passou por uma situação melhor, economia internacional, não é só por isso. O povo evangélico vem melhorando de condições de vida também. Mas eu não sei se todos estão melhorando na condição de vida espiritual. Hoje temos mais dinheiro, temos melhores casas, temos melhores carros, tudo bem. Mas nós precisamos melhor coração, uma melhor fé, uma maior, melhor consagração, uma maior, melhor esforço pela obra do Senhor. Se fizer numa igreja, qualquer uma, hoje tem comida de graça. Bom, aí nós teríamos que alugar lá no interior um campo bem grande para fazer um churrasco com uns 500 bois e ia faltar. Não ia? Hoje a comida é de graça, boca livre. Ia faltar. Agora chama, vamos meus irmãos fazer um jejum. Não vem o mesmo número. Estou sendo generoso, né? Não vem o mesmo número. Por que não? Então, nós estamos indo pela comida? Parece que sim. Esforçai-vos. A vida cristã é composta desse esforço. E aquele pessoal que ficou de fora dizia, olha o que disseram. Comíamos e bebíamos. Eles estavam indo por quê? Por comida. Ensinava nas nossas ruas, era agradável te ouvir, mas não queria me comprometer contigo. E o Senhor diz para eles, verso 27, eu não sei de onde vocês são. Apartai-vos de mim os que praticam iniquidades, os que praticam injustiças, os que vivem no erro, apartai-vos de mim. Deixa eu dizer uma coisa, ou você se aparta do erro, ou vai se apartar do Senhor. Não tem como levar as duas coisas juntas. Você se aparta do erro ou vai se apartar do Senhor? Não tem como fazer um casamento disso, não. que vai haver naqueles que foram reprovados pelo Senhor, naqueles que queriam, vamos dizer, os benefícios do Evangelho, sem o compromisso do Evangelho, vai acontecer que eles vão para um lugar onde tem choro e ranger de dentes. Não está em moda falar do inferno na igreja, né? Não está em moda, né? Pouca gente anda falando nisso. Mas nós temos que dizer o que o Senhor disse. Não resta outro caminho para aquele que é preguiçoso, negligente, descuidado. Não vai restar outro caminho a não ser a perdição eterna. A gente diz, Deus me livra disso. Sim, mas quem tem que tomar atitude? Somos nós. Somos nós pelo esforço. Tem uma palavra aqui do apóstolo. Só escuta o que diz. O apóstolo disse para a igreja lá de Éfeso assim, olha, meus irmãos, vivam humildemente. Não é agora social, mas humildade de coração. E sejam mansos. Não sejam briguentos. Tenham paciência uns com os outros e suportem, carreguem uns aos outros. Agora escute. Esforçando-vos diligentemente. Te esforça com toda a tua força mesmo para preservar a unidade. Olha o que o apóstolo disse. Ele disse lá porque tinha problema lá. Te esforça, mesmo esforço que tu coloca para ganhar dinheiro, para cuidar teus filhos, para conquistar algo material, te esforça pela unidade dos irmãos. Às vezes chega um irmão para você, uma irmã, pois é, tu viu o outro irmãozinho lá? E tu viu o outro, daqui a pouco ninguém presta mais. O que a Bíblia diz? Não te esforça para separar irmãos, te esforça para unir irmãos. Te esforça, bota o teu coração nisso, para não quebrar as pessoas, para não separá-las. Não entre em concordância com quem está no erro. Não concorda, discorde. Você tem coragem para discordar? Tem coragem para discordar? Porque você está cuidando daquela pessoa, nesse sentido, quando discorda dela. Abre os olhos dela do perigo que ela está entrando. Pois Jesus disse, esforçai-vos. São poucos? Eu vi uma notícia que a final da Copa do Mundo, lá no Rio de Janeiro, o jogo final, tem ingressos de 9 mil reais. Tem que fazer um esforço para pagar um ingresso desse, né? Você não precisa concordar comigo com o que eu vou dizer agora. Isso sou eu quem falo, não o Senhor, tá? Como dizia o apóstolo Paulo. Eu acho que isso, na minha opinião, é pecado um crente pagar 9 mil reais para um jogo de futebol. Para mim. Você não precisa concordar comigo, tá? Eu não dou 100 reais para num jogo aqui em Porto Alegre, nos estádios novos. Eu acho demais. Eu acho. Você não precisa achar, não tem problema. Eu prefiro dar 100 reais aqui no altar. Os 9 mil, então, aqui no altar. Que vai abençoar pessoas. Que vai ajudar o reino de Deus a prosperar. Se você quer ir, não tem problema. Por isso que eu disse, é minha opinião essa. Mas alguém pagar um extremo desses, para mim é pecado. Pode ser que até Deus diz, não, meu filho, não é pecado. Tudo bem, Senhor. É só a minha opinião. Você daria 9 mil para a final da Copa do Mundo? Pode dizer, pastor, eu daria. Não está me ofendendo. Por isso que eu disse, é minha opinião. Eu sei separar o que é minha opinião, o que é a palavra de Deus, eu separo isso bem claro. Mas quem dá 9 mil para o campeonato final, devia ter a mesma alegria de dar 9 mil na obra de Deus. Dá 9 mil para ajudar um irmão a construir uma casa, que tem 4, 5 filhos morando mal, terrível. Com 9 mil dá para levantar uma casinha, bem simples dá. Parede simples e um telhadinho simples, dá. Nós devíamos ter a mesma disposição que temos para gastar, vamos chamar de um prazer nosso. Devíamos ter a mesma disposição para abençoar pessoas, para botar na obra de Deus. Falando nisso, hoje de manhã eu me acordei cedo e estava pensando em que eu tenho mais gasto dinheiro na minha vida. Olha os pensamentos de domingo de manhã. Fiquei pensando comigo mesmo. E por fazendo as contas, onde já foi meu dinheiro ao longo de 30 e poucos anos convertido. E para a glória de Deus, onde eu mais botei dinheiro foi na casa de Deus. Eu gasto muito dinheiro em estudos. Minha família, sempre investimos muito em mim, na minha esposa, nos nossos filhos. Nós sempre botamos muito para dar uma formação boa para eles. Mas eu descobri que o dinheiro que eu mais gastei na minha vida foi na obra de Deus. E me deu assim, não é glória nenhuma, não tem nada de vanglória. Ele disse, Deus, obrigado, eu quero continuar assim. Porque quando a gente descobre onde mais vai o dinheiro, nós começamos a descobrir o que mais tem valor na nossa vida. Você sabia? Aí eu vou ampliar essa pergunta, não tem nada a ver com dinheiro agora. Onde você mais bota o seu tempo? Aí nós começamos a ver algumas prioridades da nossa vida. Ah, claro, eu sei, pastor, que mais nós temos é trabalhar na vida para a nossa subsistência. Eu sei. Mas agora, em termos de tempo com Deus, esforçar para você lá, buscar Deus em casa, tem que se esforçar, não tem? Com tanto aparelho eletrônico dentro de casa, tem que se esforçar. Às vezes me dá vontade, eu me criei no interior, no meio do mato, coisa boa lá no meio do mato. Quem gosta do meio do mato, irmãos? Olha, tem uns aí, ó. Só os mais velhos, os jovens não gostam do mato. Mas que coisa boa, lá tu está no meio do mato, não tem barulho de carro, não tem poluição. Lá você pode pegar a sua Bíblia no meio do mato, às vezes na beira de um arroio, de um rio. Você pode curtir a presença de Deus, sem tocar campainha, sem telefone, sem internet. Até parece que a gente nasceu com internet, né? Coisa boa. Em casa, às vezes, nós estamos buscando a Deus, você pode estar buscando a Deus, alguém chega, e aí alguém chega e pergunta, ô irmão, estava fazendo alguma coisa? Não, não estava fazendo nada. Estava fazendo a coisa mais importante da vida, te encontrando com teu Deus. E aí a gente não estava fazendo nada. Estou te atrapalhando? Não, está atrapalhando não. Está sim, meu irmão. Você já disse que está atrapalhando para alguém? Diga! Passe outra hora, eu estou muito ocupado agora. Mas eu sei, acho que todos nós logo damos uma prioridade para as pessoas. Eu sei, eu também faço isso. Quando dizemos, irmão, passa mais tarde. Porque agora eu estou muito ocupado. Estou na presença de Deus. Ou quem sabe mandar um dos filhos, diga lá, agora o pai não pode, agora a mãe não pode. Mas o que está fazendo? Buscando a Deus. Ah, te esforça. Na palavra, na oração, numa vida santa. Numa vida santa. Semana passada eu estava preenchendo um cadastro. Tinha umas moças atendendo um lugar que eu tinha que fazer um cadastro. E quando chegou na hora da profissão, ela me perguntou, qual a sua profissão? Pastor. Ela deu uma risadinha, falou alguma coisa com a colega dela. E continuou preenchendo o cadastro. E eu disse, agora espera, vai chegar a minha vez. Não, com respeito, mas eu acho que ela não foi elegante. Ao ouvir a minha profissão, ela deu uma piadinha para o colega e riu. Terminado o cadastro, pronto, senhor, terminou. Posso te fazer uma pergunta? Pode. Por que tu riu quando eu falei da minha profissão? A moça perdeu a linha. Eu não queria constranger ela. Mas eu acho que ela me devia uma resposta. Aí diz, não, isso aqui é porque aconteceu ontem um fato aqui com outro pastor. Tá bom, obrigado. E fui-me embora. Mas lá eu nunca mais faço cadastro, porque eu fui desrespeitado na minha profissão. Entenderam, irmãos? Não se faz isso com ninguém. Mas eu sei que por trás daquela risadinha, tinha muita coisa, talvez até o que outros pastores construíram, uma ideia errada, na opinião daquela moça. Se alguém faz isso contigo, preenche o cadastro até o final e faz a perguntinha para ver se a pessoa se acorda. Não fique quieto. Não fique quieto. Fale com respeito, sem perder a linha. Fale. Você vai estar ajudando aquela pessoa. Provavelmente ela não vai rir mais. Provavelmente, quando um outro pastor for fazer uma ficha com ela. Com elegância, com mansidão, com, sendo um cristão, faça isso. Pois bem, meus irmãos, verso 29, são poucos. Olha o verso 29, Jesus respondeu no final da conversa. São poucos, muitos virão do oriente, do ocidente, do norte e do sul e tomarão lugares à mesa do reino de Deus. Muita gente vai se salvar, glória a Deus. Muita gente está no caminho apertadinho, sim. O caminho estreito de uma amizade com Deus, de um andar com Deus, de uma vida santa e reta diante de Deus. Caso contrário, não dá. Pastor, aqui essa igreja libera do dízimo? Não. Essa igreja aqui dá para andar com um pé aqui dentro e o outro lá com a cabeça no mundo? Não, não dá. Mas então eu vou para outro. O problema é teu, não meu. Eu não gostaria. Deixa a gente te ajudar. Deixa a palavra de Deus entrar toda ela no teu coração e nas tuas atitudes. Deixa. As pessoas não podem querer escolher o tamanho da porta. A porta já está dita, é estreita. Ninguém pode, não, eu alargo a porta do reino. Talvez tem gente que ao longo dos anos apertaram, fecharam mais do que Deus até. Isso também é verdade, viu? Mas o tamanho da largura da porta, sabe qual é? É delimitada pela palavra de Deus. Não é por uma igreja, não é por um pastor A, B ou C. É pela palavra de Deus que é dito a largura da porta. Não vai dar para nós querer vencer Deus, fazer diferente de Deus? Não dá, de maneira alguma. Esforçai-vos. Tu está te esforçando para cuidar da tua vida espiritual? Não precisa dizer para mim, eu só quero te perguntar para te ajudar a pensar um pouco mais nesse momento. Tu está te esforçando, está te dedicando. Ou tudo que tem de, se dá para dizer esforço, que nem é tanto esforço, é vir um culto ou dois por semana. Isso aqui nem é esforço, né, irmão? Isso aqui é um passeio, é ou não é? É um lazer, a gente sai daqui bem, é ou não é? Esforço é quando alguém combate a tua fé. Tu tem que, quer fazer as coisas certas e alguém te quer fazer que você faça errado. Esforço é quando o teu chefe diz, se você não faz errado, estás demitido. E você diz, então, patrão, o senhor que sabe. Mas eu tenho que ficar com o meu Deus sempre. Esforço é quando a gente até corre risco de algo. Não tenha medo. Te esforce, te dedique. Sabe o que nós devíamos ter medo? De perder a nossa salvação. Isso nós devíamos ter medo. O apóstolo Paulo falou lá aos coríntios, só escute. Todo atleta em tudo se domina, disse ele. Aqueles para alcançar uma coroa que se desvanece, logo ela fica velha. Era uma coroa de louro. Nós, porém, nos esforçamos para alcançar uma coroa que não acaba jamais. Assim corro eu também, não sem meta, e eu luto, não desferindo socos no ar, mas eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, olha o que ele disse, não venha eu mesmo a ser desqualificado. O grande apóstolo que Deus deu a graça para ele de escrever quase metade do Novo Testamento, sabe o que ele disse dele? Eu me dedico, eu luto, eu me esforço. Eu cuido dos outros, eu cuido da igreja, mas cuido de mim, para eu mesmo não perder a minha classificação. Cuida de ti. Se eu posso dizer, cuida da tua alma. Quanta coisa contrária a nós existe, sim. Pressões internas, a nossa velha natureza quer ir para o erro. É mais fácil errar do que fazer as coisas certas, você sabia? É mais fácil errar. O único peixe que vai correnteza abaixo, você sabe qual é, né? É o peixe morto. Se o cristão acompanha a correnteza desse mundo, é porque ele está morto. Nós fomos criados para ir contra a maré. O Espírito Santo veio habitar em ti para te dar força, para você se esforçar. para você ser um homem diferente, uma mulher diferente, pagando preços, às vezes, altos. Um irmão bem pobre aqui da nossa igreja, com pouquíssimos recursos, um dia desses me procurou e disse: pastor, eu estou apertado de dinheiro e estou precisando, inclusive, comprar uns remédios. Eu queria pedir que o senhor me liberasse do dízimo. Eu preciso investir em remédio. Qual foi a minha resposta? Pastor, tem pena desse homem, pastor. Não. Eu não posso alargar a porta do reino, mesmo para um irmão em estado de muita pobreza. Eu disse: tu continuas sendo dizimista, nós vamos te abençoar por outro caminho. Mas não corta o teu compromisso com Deus. Nós vamos te abençoar nos remédios. Eu não posso dizer: tudo bem, irmão, tudo bem. Tu estás apertado, agora está liberado. Não está liberado. Eu não posso ir contra a palavra de Deus. Talvez alguns de vocês até estão escandalizados comigo. E com a palavra. Mas essa é a palavra de Deus. Eu não posso ir contra. Ele vai, financeiramente, ele vai ganhar mais nós abençoando ele do que ele cortando o dízimo. Não corte no altar. As coisas ficaram apertadas, não corta no altar. Porque cortar no altar implica em desobediência. Em ir contra, alargar a porta, não faz isso. O apóstolo disse: eu me esforço para eu mesmo não ser desqualificado. Se um atleta está numa corrida, e lá a corrida tem curvas, e se numa das curvas ele está em dificuldade para combater o outro atleta, para vencer o outro atleta, e ele corta a curva. Ele faz um pequeno atalho que vai lhe dar alguns metros de vantagem. Isso está certo ou está errado? Errado. O juiz da prova viu. Qual é o resultado final? Desqualificado, está desclassificado. Se um atleta vai pular aquele salto em distância, se ele queimou a raia, pode ter feito o melhor salto da vida dele. Você sabe aquele pessoal que salta 17, 18 metros? O salto triplo? Lindo salto, né? Mas se queimou a raia, pode ter saltado aquele dia que nunca ninguém saltou 25 metros. Mas queimou o salto. Se alguém salta à altura, aquele pessoal que salta em vara, que passa lá em cima, ou esses que pulam de costas, passam mais de 2 metros. Pode aquele dia ter feito um salto muito lindo, 2,50 metros, nunca sei, acho que ninguém pulou isso ainda. Mas ele conseguiu passar a vara ficou balançando, balançando, balançando e caiu. Valeu o salto ou foi anulado? Anulado. A vida cristã tem regras. Mas eu fiz tanta coisa pelo Senhor, eu podia queimar a raia. Não, não pode queimar a raia. Tem regras. Sabe por que eu estou te dizendo isso? Para você chegar lá no final da sua vida e poder dizer para Deus: o pastor Paulo nunca me enganou. Porque se pregou a Escritura Sagrada. Eu sei, irmãos, é luta, é esforço. Jesus disse aqui: te esforça. Te esforça para manter-se no caminho, numa comunhão com Deus, andando naquilo que você já conhece que é o certo da palavra de Deus, te esforça. Crentes preguiçosos, crentes descuidados, crentes, bom, aí a gente pode botar muitas outras palavras, displicente, crente meia boca, não dá. Deus é exigente. Sabe por que ele é exigente? Porque ele te dá o Espírito Santo para habitar em ti. E o Espírito Santo, junto com a tua vontade, te dá condições de se esforçar. Você tem condições por causa do Deus que habita em ti. Amém, meu irmão? Sem o Senhor habitar em ti, aí não tem condições de se esforçar. Aí não dá. Mas com o Senhor habitando em ti, é possível você chegar até o final da corrida. Correu segundo as regras. Andou com o Senhor. O maior jogador de futebol da seleção brasileira atual, teve na sua adolescência experiência cristã. Vocês sabem de quem estou falando, né? Acho que é o número 10, se não me engano. É? Teve influência evangélica na sua vida. E alguns dizem que ele é cristão. Mas pelo que eu vejo ele fazendo, em iates de luxo, enche de mulheres e com alguns amigos vão passear mar adentro. Só passear. Eu acredito. Esse eu acredito é irônico, tá, pessoal? Cristão faz isso? Não. Percebam. Quando a gente é de Jesus, a gente é mesmo. Tem umas moças aí que se dizem evangélica, cristã, que andam seminuas se rebolando na televisão e tudo mais. Inclusive nos carnavais. Isso aí não é cristão, não. Não adianta, nós não vamos tapar o sol com a peneira, né? É ou não é? Às vezes tem umas pessoas que saíram do contexto da música mundana e vêm para o contexto da igreja porque hoje é um negócio que dá muito dinheiro. E eu acho pecado também pagar 80 mil reais para uma apresentação de um cantor evangélico. Isso é pecado. É ou não é, meus irmãos? Isso é pecado. Contra a igreja do Senhor, e tem igreja que alimenta isso. Antigamente os crentes tinham palavra. Não precisava nem assinar papel. Hoje em dia, assina um monte de papel e não adianta. Para muitos. Ainda bem que tem muita gente boa também. Amém, meus irmãos? Tem muita gente boa. E eu espero que estão aqui também os bons. Espero mesmo. Que a gente seja um crente que é uma referência para essa sociedade sem Deus. A sociedade precisa olhar filhos de Deus, homens que amam a Deus, mulheres que amam a Deus. A sociedade precisa de luz, ela está nas trevas. Jesus não disse que nós éramos a luz do mundo? E Jesus disse que nós somos o sal da terra. Porém, se o sal vier a perder o sabor, ele se torna insípido, não salga mais nada. E aí Jesus disse, sabe o que acontece com o sal que perdeu a salinidade? Jesus disse, ele é jogado no lixo e os homens pisam em cima. O que acontece com um crente que não é mais sal? Ele não conserva mais nada, nem a ele próprio. O que acontece com ele? As pessoas dizem, olha lá, ó, que lá é crente. Se é para ser assim, eu não quero ser. Infelizmente, às vezes, esse tipo de colocação tem razão. Eu sei dos nossos defeitos. Eu sei das fraquezas da igreja de Cristo. Mas não é esse modelo que Cristo tem para a sua noiva. Ela é chamada de noiva, né? O modelo é para cima, meus irmãos. Não adianta a gente dizer, mas os outros fazem, os outros são os outros, nós somos nós. Não te nivela pelo pior, te nivela pelo melhor. Senão as pessoas estão pisando em cima da igreja hoje. Olha lá os crentes, ó. Meus irmãos, são poucos que são salvos. Jesus disse, esforçai-vos, e no final ele diz, mas muita gente vem dos quatro cantos do mundo para sentar-se na mesa do reino de Deus. Para encerrar uma palavra que Jesus disse, ele disse assim, na vossa perseverança ganhareis as vossas almas. Na perseverança, ali ó, firme, firme, firme, firme, tem tentação? Tem, tem. Pressão para nos tirar do caminho de Deus? Tem. Tem tentação interior? Tem. Tem tudo que é coisa difícil? Tem. Mas nós temos o Espírito Santo que nos fortalece. Amém, irmãos? Tudo posso, diz a Bíblia, naquele que me fortalece. Meu Deus me fortalece. Ele me dá condições de ser forte para vencer. Ah, que Deus dê para nós, cada um aqui, eu estou olhando, homens, mulheres, filhos, pais, que a gente chegue num padrão tal de vida cristã. A gente vai ser bastante rejeitado, viu? Quando a gente sobe de nível na vida cristã. Mas vai ter tanta gente que vai olhar para nós, eu quero ser igual a vocês, e vão se juntar a nós. Eu quero ser igual a vocês. A porta continua estreita. Continua estreita. Ainda que tem gente que alargou a porta, o problema vai ser deles. Nós conhecemos a verdade de Deus. Amém, meus irmãos? Hoje é uma palavra para fazer a gente realmente pensar que tipo de vida cristã está levando. Não te contenta apenas em frequentar uma igreja. Não te contenta em ter aqui uns 2 horas por semana agradáveis. A vida cristã tem disso? Tem. Mas é muito mais. É muito mais. Esforço. Se nós exigirmos esforço de um funcionário, de nós próprios, nós vamos exigir dos outros. Tudo que vai se fazer nessa vida vai ter preço. Vai ter preço, você vai ter que pagar um preço para andar com o Senhor. Quem deu o maior exemplo de esforço? Foi Jesus, não foi? A que ponto foi o esforço dele? A suar sangue, de tanta angústia naquela quinta-feira santa à noite. De ir na cruz, passar ali 6 horas de pendurado na cruz, agonizando, diz a palavra de Deus. Isso é esforço. E nenhum de nós fez tanta coisa. Às vezes as pessoas me dizem, pastor, eu tenho que pegar um avião e ir lá no Nordeste e fazer lá uma viagem missionária. E isso é um esforço. Esforço? Não, isso não é esforço. A viagem é longa, é 6 horas. Ou eu tenho que atravessar o oceano 10, 12 horas. Isso é esforço? Não. Você acha que é um esforço? Ou eu estou com um nível muito exigente? Esforço, acho que era o tempo que nossos antigos faziam uma viagem a pé, de carroça. Coisa que nós levamos 1 hora de avião, eles levavam 30 dias. E olhe lá se chegavam. Ah, isso era esforço. Não é, meus irmãos? Esforço é quando você levanta de madrugada, louco de sono, vontade de dormir, a cama gostosa, e você tira 1 hora de oração. Isso é esforço. Esforço é quando você jejua. Pela obra de Deus, te esforça. Ah, pastora, dá para jejuar tomando suco? Não dá. Jejum é jejum. Dá para jejuar tomando chimarrão? Não dá. Mas só uma bolachinha? Não dá. É 100% abstinência de água e comida. É esforço. É você se dedicar e às vezes evangelizar alguém que não quer ouvir o evangelho. Alguém que vai te expulsar da casa deles e você ainda continua amando aquela pessoa. Isso é esforço. Esforçai-vos. Esforço é você ler a Bíblia todos os dias, com dedicação, desliga tudo que é aparelho. Isso é esforço. E ali, às vezes, tem até coisas para fazer, mas é esforço. Se esforça. Displicentes, negligentes, preguiçosos, não serão salvos. Se isso aqui fosse uma aula de medicina, é medicina da alma. Então, nós devemos estar, estamos tratando com pessoas que já estão doentes, então isso aqui é meio curativo. E se você está tudo bem, você está se dedicando, está indo bem, então isso aqui é preventivo. Pode ter 2 sentidos a palavra de hoje. Ou para curar, ou para prevenir. Que você possa usar isso como for na sua vida. Amém, meus irmãos? Amém? São poucos? São muitos? Bom, esse número não te preocupa, apenas te esforça. Deus é bom, porque Ele nos alerta no meio da caminhada dos perigos que às vezes a gente está incorrendo, de coisas que a gente às vezes na tua fé, às vezes diminuindo a tua fé e nem percebe. Por isso, hoje também tem esse tom de nos chacoalhar, para olharmos para dentro de nós, não com a nossa mera opinião, mas pela Escritura Sagrada iluminar para dentro do nosso coração. Vamos ficar de pé e vamos orar a Deus? Aleluia, Deus! Gostaria que você fechasse os seus olhos. E se você, durante a palavra, percebeu que não está te esforçando numa área ou noutra, ou em toda a vida cristã. Estás ali como sendo um passeio a vida cristã. O Senhor disse, você vai ter que se esforçar. Se quiser concluir a carreira da fé. Pode ser que você diga, mas Senhor, eu tenho ido na tua presença. Eu como e bebo na tua presença, escuto o Senhor falar. Só isso não é suficiente. Esforçai-vos. Trabalhai, não pela comida que perece, mas trabalhe pela tua vida eterna, pelos valores eternos. Trabalha, te esforça. Paulo disse que ele chegava a esmurrar o corpo. Pregava aos outros, mas cuidava para ele próprio não ser desclassificado. Você pode estar fazendo coisas na obra de Deus, muito bem. Mas tem algo ainda superior para fazer. É não descuidar de um relacionamento sadio e de um andar santo com Deus. Se Deus tem falado contigo hoje à noite, então eu te pergunto, que decisão tu vai tomar? Que decisão? Minha função não é te acusar, é despertar. É despertar. Se você anda ali meio dormente na sua fé, então te levanta, Deus, eu não me conformo mais, Deus, com uma vida relaxada na minha espiritualidade, eu não me conformo mais, Deus, com um viver duplo, não, eu não quero me suicidar espiritualmente de maneira alguma. Se você não se conforma com uma vida mediana, uma vida morna, que bom, você então está no caminho do Senhor. Se Deus falou contigo nesses termos, pode dizer para Deus, Deus, a partir de hoje, Deus, eu te peço, o teu poder operando em mim, para eu me esforçar. Se esforçar também, se alguém ainda tem um vício, se alguém ainda tem um pecado específico, põe um basta agora, para tu não perder a tua salvação. Põe um basta nisso. Fale para Deus. Ele não veio aqui para te condenar, ele veio para te tirar de qualquer tipo de prisão. Se você não tem orado, tome uma atitude nova hoje. Se você não tem ajudado a se esforçar para manter a unidade no meio da igreja, então tome uma nova atitude hoje. Nenhum atleta ganha competição alguma se não for dedicado. Pai querido, te agradeço por essa linda noite. Uma noite onde o evangelho é trazido com todas as luzes. Eu não disse aqui nada entre linhas, Senhor. Espero ter sido bem claro a todos os meus irmãos, minhas irmãs e a mim próprio. Porque a tua palavra diz que é somente a verdade que vai nos libertar. Nos ajuda, Senhor. Andar pelo caminho estreito. Muita gente vai ter surpresas. Quando não poderão entrar no reino eterno do Senhor. Vão perder a tua companhia para sempre. Mas eu quero a tua companhia agora e eterna. Se você está tomando algum tipo de decisão, eu não sei qual é. Então faça um sinal com a sua mão bem alto para Deus. Eu não vou abrir meus olhos, eu não preciso ver nada que você está todo. Levanta sua mão. Meu Deus, eu levanto a minha mão a ti pedindo ajuda. Todos nós, eu creio, que precisamos. Mas você tem que ter essa tua decisão própria. Eu preciso, Senhor, me fortalecer. Tem umas igrejas que dizem que você tem que se revoltar contra uma situação financeira difícil. Mas eu quero te dizer outra coisa hoje. Te revolta contra a mornidão. Te revolta, agora nesse sentido positivo, contra a displicência, contra a preguiça. Te revolta. E toma uma atitude nova. Obrigado, Jesus. Precisamos de ti. Precisamos desesperadamente de ti, Senhor. Esse mundo precisa ver luzes. Luzes acesas. Não luzes apagadas ou meia luz. Esse mundo precisa de sal. Mas sal com sabor. Crentes que preservam. Preservam a vida cristã. Aleluia, Pai. No nome de Jesus Cristo, Pai. Se alguém está aqui desviado, volta para o Senhor hoje à noite. Se alguém aqui nunca conheceu o Senhor, entrega a tua vida para o Senhor. Não tem nada melhor. E se você está morno, Deus, põe fogo em mim, Deus. Oh, meu Deus. O Evangelho chegou até nós, lá no passado, com gente fazendo verdadeiros sacrifícios. Como é que o Evangelho vai chegar na geração seguinte, Senhor? Não será sem o nosso sacrifício. Para chegar um Evangelho sadio. Um Evangelho limpo. Um Evangelho sem mistura. Me ajuda, Senhor. E ajuda meus irmãos. Você pode dizer também, me ajuda, Senhor. Pode dizer, e ajuda meus irmãos. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou propagar. E até morrer, eu a vou propagar. Pera, pai, pera, pai. Continue na presença de Deus. Continue na presença de Deus. A noiva de Cristo, a igreja, será apresentada lá no final. No dia do casamento eterno entre Jesus, ele é o noivo. Mas a noiva não pode ser uma noiva prostituta, uma noiva infiel, uma noiva suja. Não pode. Sempre a ideia que nós temos de noiva é uma ideia de pureza, não é? De santidade. As moças até casam com vestido branco. É isso que transmite a ideia de ser uma menina, uma moça santa. A igreja de Cristo é para ser assim, santa. Tudo que for a menos, está errado. Tudo que for a menos, está errado. O caminho de Deus é perfeito. Tudo que é distorção que o homem faz, ou mesmo igrejas fazem, está errado. A Bíblia é a verdade, meus irmãos. É ou não é, meus irmãos? É. Siga a tua vida pela Bíblia. E você vai ver aonde vai dar isso. Ah, muito bom. E vai dar na eternidade. E enquanto você não vai para a eternidade, sabe o que acontece? A eternidade vem para você. A eternidade de Deus vem em ti. Eu sinto a presença de Deus aqui nesse... Eu não sei se você está sentindo, mas eu estou. Eu estou. Eu sei que todos têm sensibilidade espiritual, estão sentindo a presença de Deus aqui. Deixa Deus cuidar da tua vida, deixa. Volto a dizer, a pregação nunca é para te botar para baixo, é para te botar para cima. Para te ajudar a tomar as decisões certas e andar no caminho certo. Eu não posso pregar apenas para te agradar. Quando possível faço isso, mas às vezes não. Eu tenho que pregar. Às vezes a palavra de Deus nos agrada bastante. E às vezes ela desagrada. Você sabia? Não, mas isso é duro para minha carne, a velha natureza. É. Ser cristão é saber morrer todos os dias. A nossa religião, num sentido, é a religião da morte. Da morte do eu. Para que Cristo viva em mim. Morre. Diz para a pessoa do teu lado, morre. Só não vai dizer desgraçado, tá? Morre debaixo da graça. Morre. Ou a desgraçada velha natureza. Essa sim dá para dizer, né? Morre, velha natureza. Que noite, né? Os irmãos estão com saudade aí que eu dizia que noite. Que noite linda. De Deus operando em nós. É muito bom ser de Jesus. É muito bom. Alguém pode dizer, pastor, hoje tu deu uma chinelada, né? Não dei só uma, dei muitas. E vocês estão tudo contentes. Pode dizer que estão ou não estão? Estão, coisa boa. A chinelada do evangelho não é para machucar ninguém. É para botar a gente para cima. Para acordar a gente, né? É muito bom ser de Jesus.